Vamos se apaixonar, gente. Jura-me que vai voltar pra mim, diz. Jura-me que chora de saudades. Jura-me que ainda sou seu bebê. Jura-me que morre de saudades de me ver. Ela ligou. Disfarçou, fez que ligou errado. Mas eu senti pelo tom da sua voz, tava arrependida e eu aqui largado. Brigamos por bobagens, ela surtou. Mas vou lhe perdoar se ela me jura, calma amor. Jura-me que vai voltar pra mim. Jura-me que chora de saudades. Jura-me que ainda sou seu bebê. Jura-me que morre de vontade de me ver. Portal do Arrocha. Unha no mais. Se abroche não. Mas eu senti pelo tom da sua voz, tava arrependida e eu aqui largado. Brigamos por bobagens, ela surtou. Mas vou lhe perdoar se ela me jura, calma amor. Jura-me que vai voltar pra mim. Jura-me que morre de saudades. Jura-me que ainda sou seu bebê. Jura-me que